está entrando no ar. Um programa dedicado a você, jovem da emissora da Fraternidade. Espaço Jovem. Coordenação Marcos Leite. Apresentação Marcos Leite e equipe. Olá, galera do Espaço Jovem, muito boa tarde, eu sou o Marcos Leite. Olá, galera do Espaço Jovem, eu sou o Gustavo Rezende. Firme e forte, Gustavo? Tudo certo, tudo certo. Maravilha, também firme e forte, né, todos nós. E a partir de agora, você passa a ouvir o programa mais jovem da emissora da Fraternidade, o Espaço Jovem, em 1400 AM e também em tempo real, através do site www.radioriodejaneiro.am.br. E o que a gente tem como tema de hoje? Bom, o tema de hoje é drogas, com a participação de perguntas feitas por jovens de diversas mocidades espíritas do Rio de Janeiro. Isso mesmo. E no Tô na área de volta, vamos dar continuidade às entrevistas realizadas na edição 2010 do Encontro da Juventude Espírita Obreiros do Bem, o Engeob. Bom, Marcos, o que nós temos aí de fatos marcantes do dia 21 de outubro? Pois é, a gente tem curiosidades muito interessantes. No ano de 1990, em 21 de outubro, Ayrton Senna da Silva consagrava-se bicampeão mundial de Fórmula 1. Né, ele que na época corria pela equipe McLaren, né, na corrida do Japão, ele conquistou o bicampeonato mundial de Fórmula 1. Ayrton Senna, que é considerado como um dos maiores nomes do esporte brasileiro e um dos maiores pilotos da história do automobilismo. Vale lembrar que em dezembro do ano passado, ele foi eleito por seus próprios pares como o melhor piloto de Fórmula 1 de todos os tempos, numa eleição organizada pela revista inglesa Autosport, que consultou 217 pilotos que passaram pela categoria. E também em 21 de outubro, mais exatamente no ano de 1901, Alberto Santos Dumont, contornou a Torre Eiffel com o seu famoso dirigível número 6. No caso, esse fato é importantíssimo para a história da aviação como um todo, né? Porque foi exatamente a primeira vez em que houve realmente o voo de um dirigível. Foi exatamente com o Santos Dumont contornando a Torre Eiffel. Ele inclusive recebeu por este feito, no mesmo ano, o prêmio Dodge. Lembrando que o programa é gravado, estamos sempre com você todas as quintas-feiras, às 14h, com reprise aos domingos no mesmo horário. E se você quer falar com a gente, anote os meios para isso. Por telefone, ligue de agora em diante até às 15h desta quinta-feira, dia 21 de outubro, para o telefone de atendimento ao ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, 3396-6969, 3396-6969. Você também pode mandar um e-mail para nós. Escreva para espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br ou pelo site www.radioriodejaneiro.am.br. Acessando o site da rádio, não se esqueça de clicar no menu Programação, no submenu Espaço Jovem e na categoria Fale com a Equipe do Espaço Jovem para deixar lá a sua mensagem. Você tem também a opção do fax, código de área 21-3386-1444. Ou então por carta, Rádio Rio de Janeiro, Estrada do Dendê, 659, Ilha do Governador, Rio de Janeiro, RJ, CEP 21920000. Seja qual for o modo de contato, não se esqueça de informar que é aos cuidados da produção do programa Espaço Jovem, bem como informe a idade e de onde você está escrevendo, ok? Quiz. Bom, vamos à nossa pergunta da semana. Qual a religião que Allan Kardec adotava antes de conhecer o Espiritismo? Alternativa A, o catolicismo. Alternativa B, o protestantismo. Ou alternativa C, o budismo? Responda, então, a alternativa que você considera correta, letra A, letra B ou letra C, ligando até o final do programa de hoje, quinta-feira, dia 21 de outubro, para o telefone de atendimento ao ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, 3396-6969, 3396-6969. Ou então, até a próxima segunda-feira, dia 25 de outubro, você envia uma mensagem para a gente através da nossa página, dentro do site da emissora da Fraternidade, www.radioriodejaneiro.am.br. Lá é só você ir no menu Programação, no submenu Espaço Jovem e na categoria Fale com a Equipe do Espaço Jovem para deixar a sua mensagem. Ou então você pode enviá-la através do nosso e-mail, espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Na sua mensagem, não deixe de informar o seu nome completo e um telefone para contato. Aqueles que responderem a alternativa certa concorrem ao sorteio do livro O Rosário de Coral, de A.Y.M., da editora FEB, e de um exemplar da revista Cultura Espírita, publicado pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB. O ganhador desses brindes será divulgado no programa da próxima semana. Não se esqueça do prazo, participe! Pois é, todo mundo participando, hein? Tô na área! E no Tô na Área, damos continuidade à veiculação das entrevistas que obtivemos na edição 2010 do Engeob. O Engeob, para quem não sabe, é o Encontro da Juventude Espírita Obreiros do Bem. É um dos mais tradicionais encontros da Juventude Espírita no Rio de Janeiro. Evento que, neste ano, foi realizado em junho. A equipe do Espaço Jovem esteve lá presente e gravou vários registros, várias entrevistas. Hoje a gente dá sequência, né, Gustavo, com o material Exatamente. Que nós gravamos lá. A Lízia e a Márcia estiveram no Engeob e mostram mais algumas entrevistas que registraram no Engeob. Vamos a elas. Estamos aqui no Engeob, no Rio Comprido. E vamos conversar um pouquinho com a Soama, que está aqui coordenando o Engeob. Soama, vamos fazer o seguinte... nos fale um pouquinho, né, como estão os jovens, né, e como fazer para participar, né, e do ano passado para esse ano, o que você sentiu? Aumentou, diminuiu o número de jovens? Bom, o Engeob, no caso, é para jovens que estão envolvidos com as mocidades, em especial dessa região, do 12º C, onde a gente está, mas a gente também convida sempre outras casas, amigas de outras regiões, pessoas que já trabalham com a gente há algum tempo, que a gente também convida. E são jovens aqui, a gente tem jovens de várias idades, né? A gente tem desde criança de 4 anos até os jovens mais sábios, com mais de 31 anos, vamos dizer assim. A gente tem um grupo de mais de 31. E do ano passado para esse ano, a gente teve um aumento significativo no número de inscrições. Infelizmente, não vieram todos aqueles que estão inscritos, mas ainda assim a gente teve um número maior de pessoas participando em relação ao ano passado. Soama, é o seguinte, o tema para esse ano, qual é, né, e de que forma os jovens poderão entendê-lo? O tema desse ano é Espiritismo e Eu, multiplicando o ser feliz. E como eu já tinha até falado anteriormente na rádio, a ideia do encontro é nos renovar a alegria do Espiritismo na nossa vida, mostrar o quanto essa doutrina é uma doutrina de alegria, é uma doutrina de vibração, de felicidade, sempre mostrando essa coisa da alegria de viver dentro da doutrina. E também traduzindo e lembrando a gente daqueles primeiros momentos que a gente se encontrou na mocidade, nossos primeiros dias de mocidade, nossos primeiros dias de movimento espírita, onde a gente estava super empolgado com as coisas e de repente a gente vai se desempolgando e a ideia é que a gente traga de volta para nós é aquela alegria dos primeiros dias, aquele frio na barriga, aqueles sentimentos legais de conhecer novas pessoas e fazer com que isso seja um constante na nossa vida como espíritas, né? Trazer de volta aquilo e que a gente se mantenha assim, alegre, como nos primeiros momentos de doutrina. Soama, qual a importância deste tema, Espiritismo e Eu, multiplicando ser feliz, para a juventude de hoje? Bom, mais ou menos isso que a gente estava falando, né? É, o que a gente percebe é que quando a gente dá de cara com a mocidade, encontra o espiritismo, a gente está super feliz com isso, a gente encontra uma alegria nisso, né? E aí, como vai passando o tempo, a gente vai meio que desanimando. E o importante é a gente manter, não só os jovens, mas como todos nós, nos mantermos felizes de termos essa doutrina na nossa vida, nos mantermos contentes, nos mantermos alegres, manter essa doutrina viva dentro da gente, né? Mas não só uma doutrina viva, como também em ação, a gente buscar com que isso seja todos os dias da nossa vida renovado e cultivado por nós. Então, acho que a importância, não só para os jovens, mas para nós também, trabalhadores, para todos nós, a gente lembrar da importância dessa doutrina de alegria, que é a doutrina espírita, né? Como o Leopoldo Machado sempre falava, uma doutrina de vivos e uma doutrina alegre e feliz. Estamos aqui no 14º Engeob com o jovem André Luiz, que é da mocidade do Grupo Espírita André Luiz. E gostaria de saber de você, André, o que você está achando do encontro, do Engeob e esse tema do encontro, que é Espiritismo e Eu Multiplicando o Ser Feliz. O que te toca esse tema para você? Não, é um tema muito interessante, né? Porque ele ressalta principalmente a questão do autoconhecimento, né? O Espiritismo e eu. Enfim, é para nós refletirmos em como o Espiritismo está auxiliando a nós mesmos, né? O que diferença o Espiritismo está fazendo para nós, né? Como ele bate dentro de nós. Então são reflexões que a gente tem que fazer, né? E esses estudos são ótimos, pois além deles proporcionarem integração entre os jovens, intercâmbio de experiências, onde todos nós aprendemos um com os outros, né? E muitas das vezes as pessoas passaram por uma situação que nós já passamos e a pessoa tem uma outra visão, né? Então isso é muito interessante, facilita muito no autoconhecimento a gente ver às vezes no outro espelho, porque muitas das vezes nós temos dificuldade de reconhecer em nós, né? E quando a gente vê outro falando, aí já é mais fácil, a gente se sente às vezes até menos por assim dizer, né? Saber que outros passam pelas mesmas questões que as nossas é uma coisa assim muito boa, né? E também, claro, né, a questão espiritual, né, que de auxílio a muitos espíritos, inclusive de jovens que também estudam aqui como nós encarnados e também são auxiliados e também se beneficiam. Então eu acho que foi muito interessante as vantagens e os benefícios do encontro como em Geob e outros, né? A própria Comerge em maior escala e outros em menor escala, enfim, é impressionante, né? Para mim, eles sempre falaram muito alto e principalmente esse ano que enfoca muito a questão do autoconhecimento. Espaço Jovem. Bom, gente, estamos aqui com o Gilberto Lepininski, que vai conversar com a gente sobre um tema, assim, de extrema importância hoje em dia para os nossos jovens. Nós vamos falar sobre drogas, né? Então, vamos cumprimentar o Gilberto, dar boas-vindas. Boa tarde, Gilberto, tudo bem? Boa tarde, Lízia. Boa tarde, Gustavo. É um prazer estar aqui com vocês no Espaço Jovem. Um prazer é nosso. Igualmente. É, Gilberto, depois você fala pra gente, né, a casa que você frequenta. E vamos dar início, então, à nossa conversa aqui e que, se Deus quiser, há de ser bem proveitosa para todos nós. Sem dúvida. Eu pertenço à Fraternidade André Luiz, na Penha Circular. Uhum. E é um prazer estar aqui com vocês para a gente tratar de um assunto de grande importância para toda a sociedade. Ainda mais hoje em dia, não é isso? Sem dúvidas. Ah, então, que seja bem proveitosa, né, essa nossa aqui, essa sua participação e para todos nós. Gustavo, por favor. Bom, vamos à nossa primeira pergunta, né? Quais substâncias são consideradas pela Organização Mundial da Saúde, OMS, como drogas nocivas ao organismo? Bem, as drogas nocivas ao organismo são todas aquelas que estão incorporadas hoje na vida social, como o êxtase, o crack, a heroína, a própria cocaína, enfim. Essas drogas que estão assim à disposição e sempre permeando a vida dos jovens, dos adultos, das pessoas, nas mais diversas situações da vida cotidiana. Quais são as diferenças entre drogas lícitas e drogas ilícitas? E por porque algumas são liberadas, né? Como o consumo, por exemplo, o cigarro, a bebida e outras. É. E outras não, no caso. O cigarro e a bebida, no caso, são liberadas e outras não, né? Por quê? Pois é, Lise. A diferença é que as lícitas podem ser ingeridas e as ilícitas não, seria o óbvio. Uhum. Quando for drogas medicamentosas, deverão ser prescritas por médicos. E isso daí vai uma grande... observação no sentido, porque muitas pessoas às vezes acham que um pequeno sintoma de ordem orgânica ela mesma pode se receitar, e com isso ela está aí se drogando e criando naturalmente sérios obstáculos para a sua saúde, porque também os medicamentos provocam, né, nas suas ingestões, tanto na questão oral, pela via oral, como também através da corrente sanguínea, pode trazer grandes dissabores à saúde desta pessoa. Por isso a importância, né, da prescrição médica. É verdade. Né? E quanto ao cigarro e o álcool, que são duas drogas que consideradas lícitas, né, elas também trazem prejuízos sérios à saúde. Já estão incorporadas na sociedade, bem como nas empresas, porque elas comercializam esses produtos livremente já há muito tempo, né? Hoje, na verdade, a própria Organização Mundial de Saúde vem esclarecendo a sociedade acerca dessas drogas lícitas, ou seja, o álcool, o cigarro, mostrando naturalmente as suas questões de ordem que trazem ao ser humano prejuízos terríveis, porque a gente pode, inclusive, avaliar aí as questões pulmonares, né? Os cânceres que estão aí sempre em grande projeção através do cigarro. A gente pode ver também os problemas de ordem de comportamento do sistema nervoso através do cigarro, do álcool. Tudo isso traz verdadeiras complicações para a saúde do ser humano. E elas estão simplesmente lícitas, embora sofrendo de quando em vez... Essa observação da Organização Mundial de Saúde no sentido de esclarecer a sociedade para que não faça uso disso. E elas estão livremente porque isso é tudo uma questão de mercado, né? E a gente sabe que isso já vem de longa data, e eliminar essas propostas, né, Gustavo, já de tanto as empresas, fica muito difícil. É, o negócio é pensar o quanto elas fazem mal. Quer dizer, é um mal que não é imediato, né? É aquela coisa que vai terminando aos pouquinhos. Gradativamente. Né? Agora, então, o importante é a sociedade se conscientizar deste mal. Dessa evitar questão. A prática de ingerir o álcool, as bebidas alcoólicas e, consequentemente, de ter acesso ao tabagismo, né? E isso vai para charutos, cachimbos, cigarros e etc. Quais são os fatores que estimulam a pessoa a usar drogas? E qual a faixa etária econômica que mais procura e utiliza as drogas? Pois bem, Gustavo, os males são muitos. No corpo físico, vão desde a destruição de células que acabam modificando o funcionamento dos órgãos, até o próprio aniquilamento destes. Podem ser levadas ao paciente até ao óbito. No psiquismo, eles agem excitando, deprimindo, alterando o funcionamento cerebral. Provocam delírios, alucinações, a depressão, por exemplo, que é um caminho perigoso em direção ao suicídio. E o embotamento afetivo, a agressividade, a demência, dentre outros muitos. A gente verifica também que essas referências, elas estão muito relacionadas à construção da família, né? Às vezes o desafeto, a falta de amor, a falta de compreensão dos pais, o relacionamento familiar. O jovem, por sua vez, está ainda naquela faixa etária, porque são eles que estão sendo agredidos diretamente com o problema dos tóxicos e das drogas, né, no mundo inteiro. Aquela faixa entre 15 e 18 anos, existe uma fatia muito grande envolvida. Hoje você já vê até com menos idades, mas a gente tem observado que essa faixa etária vem sofrendo devido à falta de informação, à depressão, o desamor, a realização de se autocolocar diante do seu grupo social, das suas projeções. Quer mostrar que tem força, que é forte, né? Que, né, tem poder, né? E acaba se embrenhando por esses caminhos. É verdade. A idade é perigosa, né? Porque o jovem, de um modo geral, ele está sempre naquela... do tudo posso, né? Da autoafirmação. Então fica muito mais fácil para que também os manipuladores das drogas possam conviver nos meios onde eles estão inseridos. Isso. Então o negócio é os pais realmente estarem atentos, né, aos seus jovens. Bom, quais as consequências do uso das drogas para o nosso organismo físico, mental, além de influenciar nossos círculos sociais, que no caso é família, trabalho, relacionamento, enfim, os amigos, tudo? Pois é, foi tudo isso que eu acabei de mencionar, né? A gente vê que hoje as drogas, elas têm, assim, uma penetração muito forte no meio social. Ela provoca na família, por exemplo, verdadeiros estragos. A gente tem visto aí o noticiário, né, no dia a dia, os problemas, famílias que são praticamente destruídas. Se destroem. E, pasmem, muitas das vezes os filhos são vítimas dos seus próprios pais, que se utilizam também dos meios de drogas ilícitas e que provocam. Por exemplo, uma mãe extremamente drogada, viciada, ela já está introduzindo no seu próprio feto, quando ela praticamente tem no seu relacionamento a gravidez, né? Ela já está prejudicando, ali já está criando uma sintonia, né, de um envenenamento psíquico gradativo, onde aquela criança terá grandes possibilidades de se tornar também uma viciada. Nossa senhora, que perigo, né? E muitos pais ignoram isso. Muitos pais ignoram. Tem pais viciados que motivam os seus filhos, né? Há pouco tempo mesmo, no noticiário, a gente teve a noção de um pai que motivava o filho na Barra da Tijuca. Eles tinham uma plantação de drogas no seu próprio terraço, né? Eles tinham lá sua plantação, e era uma plantação enorme, e se dizia que aquilo ali era para consumo próprio. Não é verdade. É triste, né? Complicado. Qual a visão do espiritismo sobre as drogas? Olha, a visão, do ponto de vista social, procura, de certa maneira, esclarecer as pessoas quanto à contaminação desse mal, que não é somente um mal psíquico, mas também é um mal social, né? E mostra também, de certa maneira, que essas drogas... as pessoas, no caso, os viciados, eles podem ter todo o apoio através das orientações dos bons espíritos, como mesmo na obra Missionários da Luz, em André Luiz, ele diz: o corpo perispiritual, que dá forma aos elementos celulares, está fortemente radicado no sangue. O sangue é o elemento básico de equilíbrio do corpo perispiritual. Já no mesmo trabalho desse espírito, que é A Evolução em Dois Mundos, o mesmo autor espiritual revela-nos que os neurônios guardam relações íntimas com o perispírito. Ou seja, os espíritos vêm a todo instante nos esclarecer. O próprio espírito Manuel Filomeno de Miranda, ele faz uma observação em suas obras de que já existem colônias no mundo espiritual para tratar pessoas que partem da Terra com esse mal. Quer dizer, então nós temos a ajuda através da doutrina dos espíritos, sobre as quais ela nos dá todo engajamento para que nós possamos nos fortalecer, nos esclarecer. Os centros espíritas são verdadeiras casas terapêuticas de fundo espiritual, que também leva ajuda e conforto à família, através do atendimento fraterno, através da posição de cada casa, que fazem os seus trabalhos com as próprias famílias, num sentido de reabilitá-los na sua autoestima. os próprios títulos espíritas nos favorecem conhecimentos profundos, tanto do lado material, como autoajuda, como também no lado filosófico e científico, como nessas obras de André Luiz que acabamos de mencionar. Então, não será por falta de apoio e atendimento. O Espiritismo está sempre lado a lado para levar a cada um de nós o conhecimento mediante as nossas necessidades. Bom, então, daqui a pouco a gente dá continuidade, né, à nossa à participação aqui do Lepenins. Não vão embora, que o programa continua daqui a pouquinho. Espaço Jovem. Espaço Jovem. Bem, galera, estamos de volta com o programa mais jovem da emissora da Fraternidade, o Espaço Jovem, em 1400 AM e também na telinha do seu computador. Já acessou o nosso site? Ainda não? O que você está esperando? Acesse www.radioriodejaneiro.am.br e lá não deixe de conferir a página do programa Espaço Jovem. Para tanto, é só você visitar o menu Programação e o submenu Espaço Jovem. E a partir daí, você tem acesso a todo o nosso conteúdo, nossas informações, as notícias do meio espírita jovem, os áudios de programas anteriores. Você que não pôde acompanhar por algum motivo alguma edição do programa, você tem lá várias edições disponíveis para acessar de qualquer lugar do mundo, a qualquer hora. E claro, aquela opção tradicional para que você entre em contato conosco, bastando para isso você clicar na categoria Fale com a Equipe do Espaço Jovem e aí deixar a sua mensagem para a gente. Então, não perca tempo, acesse agora www.radioriodejaneiro.am.br e lá na página da rádio visite o cantinho do Espaço Jovem. Acesse e confira, ok? Gustavo, sociais? Bom, deixar aqui um abraço para Nair Benilda da Silva, da Tijuca, para o Nelson Perdigão Gonçalves, de Nova Iguaçu, para Glória Ângela Molo, aqui da Ilha do Governador. Sim. Para Valéria Daniels, do Engenho Novo, para o Paulo César Miranda Gomes, de Rocha Miranda, para Marisa de Souza, de Anchieta, para o João Constâncio da Silva, de Anchieta, para Dilma Martins, de Curicica, Jacarepaguá, para o Rodrigo Carvalho Couto, de Jacarepaguá, para Áurea Alcântara Diniz, da Pavuna, para Luci Celente, do Estácio, e aqui pelo e-mail, para Helena, né? Helena Soares. Helena, né? Soares. Isso. E o outro e-mail também? Bom, o outro é a Marta Gabriela. Maravilha. Quanta gente, né, Gustavo? É, bastante gente. Dá pra fazer um time de futebol aqui. Mais até. Todo mundo participando do Espaço Jovem. Obrigado pelo carinho, pela participação de todos vocês. E, claro, continue participando, ok? Quiz. Chegando aí ao nosso quiz, vamos à pergunta da semana. Qual a religião que Allan Kardec adotava antes de conhecer o Espiritismo? Alternativa A, o catolicismo? Alternativa B, o protestantismo? Ou alternativa C, o budismo? Responda então a alternativa que você considera correta, letra A, letra B ou letra C, ligando até o final do programa de hoje, quinta-feira, dia 21 de outubro, para o telefone de atendimento ao ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, 3396-6969, 3396-6969. Ou então você pode mandar a sua participação até a próxima segunda-feira, dia 25 de outubro, enviando a sua mensagem para a nossa página dentro do site da rádio. O endereço é www.radioriodejaneiro.am.br. Lá é só você ir no menu Programação, no submenu Espaço Jovem e na categoria Fale com a Equipe do Espaço Jovem para deixar a sua mensagem. Ou então você pode também fazê-lo através do nosso e-mail espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Na sua mensagem, informe obrigatoriamente o seu nome completo e um telefone para contato. Aqueles que responderem a alternativa certa concorrem ao sorteio do livro O Rosário de Coral, de A. Wyand, pela editora FEB e de um exemplar da revista Cultura Espírita, publicado pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB. O ganhador desses brindes será divulgado no programa da próxima semana. Não se esqueça do prazo, participe! Pois é, aguardamos a participação de todos! Olá, voltamos aqui então para dar continuidade, né, à participação do Gilberto Lepeninski. E agora vamos com a participação de jovens de diversas mocidades espíritas. E o Gustavo vai dar o nosso pontapé inicial. Vai lá, Gustavo. Bem, Gilberto, é a pergunta do Marcos, de 11 anos, e a Jasmine, de 12 anos, ambos do Centro Espírita Maria de Nazaré. Eles perguntam: o que é a doença mental? Quais as suas consequências? E eles querem saber também se essas doenças têm cura e qual seria. Então vamos por partes. O que é a doença mental? Bem, Marcos e Jasmine, a doença mental, ela é proveniente dos nossos desequilíbrios de existências anteriores. Nós, que já temos a consciência de que somos espíritos imortais, sabemos que estamos vivendo uma nova experiência no planeta Terra, no mundo de provas e de expiações. Trazemos conosco as distonias das nossas deficiências em existências anteriores. Muitas delas chegam a ser tão agravantes que faz com que as novas reencarnações, sejam elas para até o nosso próprio alívio, nós venhamos com uma série de deficiências do campo mental. Vamos imaginar a loucura, né? O que é proveniente a loucura? Se nós considerarmos que nós, que nos julgamos sãos, no momento em que nós gritamos com alguém, que nos enervamos, que criamos às vezes posturas de prepotência em alto grau, nós vamos ver que nós já saímos do nosso limite de consciência. Nós já estamos tendendo para a nossa loucura. Imagine aqueles, por exemplo, que independente desse estado neurastênico, ele também apresente as distonias do seu passado, como, por exemplo, foi um suicida. Eliminou-se com um tiro na cabeça. É óbvio que ele, para retomar a saúde, ele vai ter que vir com necessidades mentais, muito dos quais, às vezes, até idiotia, espíritos que reencarnam com doenças de síndrome de Down e etc., e que vão se tratando gradativamente para que as suas mentes não sofram o acesso às suas necessidades. Então, Deus permite que os espíritos venham com as suas necessidades para justamente esquecer. As consequências são referentes às ações que a gente tem. Se nós, nesta encarnação, e para vocês é muito legal, com 11, 12 anos de idade, levam uma vida saudável, organizada, no caminho do bem, é óbvio que você só está curando as suas necessidades, buscando um novo comportamento para a sua vida eterna. E na questão destes que chegam adoentados no planeta Terra, eles têm cura sim, porque os médicos que estão na Terra, eles têm também o trabalho de colaboração com o mundo espiritual, porque também os nossos irmãos na profissão de médicos, eles não só ajudam no tratamento, como também estão se tratando. Porque é dando que se recebe. Então, o espírito que vai gradativamente expurgando os seus mares de uma vida mal vivida, com o tempo ele vai encontrando o seu próprio caminho a ponto de chegar naquela máxima em que Jesus nos afirmou dizendo que um dia todos seremos anjos. É, o negócio é cuidar para isso, né? Bom, Gilberto, é o seguinte, Tem como saber se uma pessoa está realmente incorporada ou apenas fingindo? Essa pergunta é da Jéssica, ela tem 18 anos. Ela é do Lar Paulo de Tarso. Pois não, Jéssica. Em primeiro lugar, a gente vai fazer uma observação sobre incorporada, né? Ninguém incorpora ninguém. A ação é perispiritual. É de perispírito para perispírito. Por quê? Nenhum espírito, nenhuma energia, ela entra no seu corpo. Há uma transmissão de perispírito para perispírito. Para saber se, no caso, o médium de psicofonia ou psicografia, por exemplo, estão claudicando no seu mistério de responsabilidade, basta simplesmente saber a qualidade do seu pensamento, né? No momento em que você observa, se ele não está falando por ele mesmo, com a sua linguagem daquilo que ele conhece de você, ou se ele realmente está lhe passando uma orientação espiritual. E para se entender isso é fácil, porque os espíritos sérios, eles não entram em situações pequenas, né? Eles são muito objetivos nas suas comunicações e falam de maneira bem ampla sobre a luz da doutrina dos espíritos que nós conhecemos. Quando se torna uma coisa assim, numa conversa que você começa a entrar nos mistérios de que ele já sabe tudo da sua vida, você pode ter aí uma pontinha, se por exemplo o médium é seu amigo ou te conhece, né? Numa maneira dele querer te ajudar, às vezes, muitas delas, ele vai utilizar muito mais o seu animismo, ou seja, a sua alma falando para você. Não que o animismo seja um assunto preocupante, porque todo médium, né, ele tem também uma parte sua e ela está extremamente relacionada à sua mediunidade e, consequentemente, essa relação de perispírito para perispírito, até porque nós somos milenares. Mas basta simplesmente analisar o conteúdo do que o médium está repassando para você naquilo que ele está captando. E até também, como você falou, uma coisa que seria interessante, por exemplo, o espírito, né, quando ele é sério, ele também não vai perder, como você falou, não vai perder tempo com, né, miudezas, ele vai, sim, se ele vai se aproximar, é para coisa séria, né? Espíritos sérios, eles lidam com comunicações sérias, pois né? Pois é, ele não vai mesmo perder entendendo tempo. Que possa ser uma criança, no caso, que vá se consultar no sentido, assim, de ter um apoio, não é verdade? Interessante. Bom, que práticas podem ajudar a saúde mental dos jovens? Essa é a pergunta da Jéssica, de 14 anos, e do Bruno, de 15 anos, do Centro Espírita Maria de Nazaré. Bem, Jéssica e Bruno, vamos falar de saúde mental dos jovens no campo material. Tudo que for nocivo às suas vidas, como drogas, né, alimentação exagerada, pensamentos tórpegos, conversas desnecessárias, alimentação de programas degradantes, tudo isso vai fazer mal à sua saúde mental. No campo do espírito, tudo nos fará mal aquilo que vier realmente entorpecer as nossas ideias, ou seja, tirar a gente do caminho reto. Aquilo que consideramos lógico e que tem sido um formato de educação para que as nossas vidas possam se erguer no caminho do bem. Então, a saúde mental, seja do jovem, do adulto, da criança, vai depender muito da sua busca contínua na condição de se alimentar de coisas boas. Jesus mesmo nos ensina através de uma afirmativa, que é: diga com quem andas, que eu te direi quem és. Ou seja, analisar as suas companhias. Ele diz que o mal não entra pela boca, mas sai pela boca. Então devemos também nos educar quanto à maledicência, porque tudo isso cria zonas muito diretas de prejuízo à nossa saúde mental. E, consequentemente, andar no caminho do meio, não é? Porque ele é o mais razoável e o necessário para cada um de nós. Bom, Gilberto, temos aqui mais uma. Como se dará a passagem do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração? Olha, eu entendo que... Janine, 17 anos, Paulo de Tarso, desculpa. Isso, lá do Centro Lar, Paulo de Tarso. Muito bem, Janine. Olha, a passagem, segundo o doutor Bezerra de Menezes, em psicografia de Divaldo Pereira Franco, já nos orienta que a regeneração já está implantada em nosso planeta. Agora, não basta tão somente que a regeneração esteja implantada no nosso planeta se nós não nos esforçarmos para seguirmos o caminho certo, o caminho correto, né? E o caminho da regeneração é justamente na medida em que todos os seres em nosso planeta encarnados, assim como eu e você e muitos outros que aqui estão, e é uma cerca quase de 6 bilhões de habitantes encarnados, fizermos um esforço de reforma íntima. O que vai nos levar a esse estado de consciência do mundo regenerado é a reforma íntima, Janine. Então, se prepare, se eduque, estude bastante e coloque em prática os ensinamentos de Jesus, porque você, consequentemente, estará nas fileiras dos espíritos regenerados neste planeta. Gilberto, quero agradecer muito a sua participação, tá? Encerrando aqui a participação dos jovens. E fala um pouquinho da sua casa espírita, como é que é lá, se tem mocidade, quando funciona, enfim, fala pra gente. Pois é, a Fraternidade André Luiz, ela não tem uma mocidade, né? Nós já tivemos, mas de um tempo para cá, os jovens partiram para outras casas. Mas nós temos um trabalho muito bonito com as crianças, onde nós fazemos um projeto de infância que é muito bem sedimentado, dirigido pela nossa querida irmã, companheira e também educadora, Georgette. Ela desenvolve um trabalho muito bonito com as crianças, um projeto que iniciou com a nossa querida irmã também, Fátima Paletó, que desenvolveu durante anos, estabelecendo um trabalho com crianças que chegaram na fraternidade ainda bebês. E a Fátima fez todo esse trabalho de base, e hoje essas crianças que já estão com 10, 11, 12 anos, estão com a nossa professora Georgette. E todas as crianças e mães que desejarem levar os seus filhos à Fraternidade André Luiz, que fica ali na rua Quixadá 30, na Penha Circular, poderão comparecer todas as quartas-feiras no horário das 19h30. E procurar com a direção da casa, né, os meios para que as suas crianças possam fazer parte também desse projeto maravilhoso de evangelização. Gilberto, só para a gente fechar, por favor, uma fonte para tudo que você falou, né, nossa bibliografia. Olha, eu aconselho hoje você entrar no Google, que você tem muita coisa sobre os temas, né? Inclusive sobre a Organização Mundial de Saúde. Eu acho que fica um veículo muito mais fácil do que propriamente até títulos, porque aí você vai ter que despender de recursos financeiros. E geralmente as crianças, os jovens, hoje estão tão antenados e vivem praticamente no mundo da internet. É só buscar lá no Google e você vai ter assim, para tudo que vocês quiserem saber, tem sempre uma informação bacana. Mas procurem sempre buscar os órgãos, né, do governo, e quando buscar informações sobre respostas do campo espiritual, busque sempre com a Federação Espírita Brasileira, porque lá vocês terão todas as informações compatíveis, o material para se orientarem, e eu tenho certeza que todos nós sairemos muito satisfeitos, porque existe assim uma gama de informações que vai abrilhantar a nossa educação e a nossa cultura pessoal. Obrigadão, até a próxima. Eu que agradeço. Um abraço. Rádio Rio de Janeiro. Espaço Livre. Somos fiéis a nós mesmos. Trocamos a cor dos cabelos, dando-lhes o melhor corte. E às vezes somos tão resistentes em trocar alguns pensamentos, sem notar o quanto nos enfeiam. Colocamos óculos elegantes, lentes coloridas, mas nem sempre pomos no olhar o brilho da alegria de viver. Fazemos plásticas, esticamos a pele, verdadeiros malabarismos para um rosto mais bonito. E quase nunca lembramos que uma expressão serena garantiria mais de meio caminho andado. Tratamos os dentes, muitas vezes compramos um sorriso perfeito, mas é raro sorrirmos espontaneamente como um homem simples e sem dentes, ou como uma criança em tenra idade. Fazemos musculação ou colocamos implantes de silicone, mas com que pouca frequência mostramos os reais sentimentos que levamos no peito. Obedecemos a rígidas dietas para ganhar ou perder peso, para sermos mais elegantes, mas não questionamos se somos pessoas leves e agradáveis. Baixamos o guarda-roupa, compramos roupas novas, buscamos andar na moda, mas não nos desfazemos de alguns hábitos, costumes e crenças antigas que nada somam no presente. Vamos para outra casa, renovamos a mobília, trocamos de carro, mas resistimos a mudar por dentro. Não tiramos o que está velho, não damos novas direções ao nosso mundo interior. Mudamos nossas relações, trocamos de amigos e, várias vezes, queremos que os amigos mudem para satisfazer nossas necessidades. Prosseguimos, assim, perdendo pessoas que poderiam ser bênçãos em nossa vida. Não está na hora de mudarmos a nós mesmos, mais profunda e amorosamente, e colhermos de graça frutos de sabedoria que existem à nossa disposição? Que grande aventura será mudarmos um pouco por dentro, toda vez que mexermos no lado de fora? O universo sempre apoia cada abundância bem feita. Afinal, será um novo desafio a cada novo dia. Aceite-o. Rádio Rio de Janeiro. Quiz. Bom, vamos ao nosso quiz da semana passada, né? Nós perguntamos para o ouvinte: qual expressão resume o tríplice aspecto da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec? Letra A, ciência, filosofia e religião. Letra B, pedagogia, diálogo e entendimento. Ou letra C, história, entendimento e fatos. Tchan, tchan, tchan, tchan. Qual será a resposta correta, hein, Gustavo? O que você acha? Não faço a menor ideia. Bom, quem respondeu alternativa A, ciência, filosofia e religião, acertou. E a partir disso, né, a gente teve vários ganhadores, várias pessoas, né, que concorreram ao sorteio do brinde. E o grande ganhador foi o João Constâncio da Silva, ele que é morador de Anchieta, aqui na cidade do Rio de Janeiro. Parabéns, João, você ganhou um exemplar do livro O Filho Pródigo, de Daniela Prioli Fonseca e Carvalho, uma publicação da Federação Espírita Brasileira. Esse livro vem com um CD especial incluso, né, em homenagem, né, às crianças. É um livro voltado para o público infantil e infanto-juvenil, e também um exemplar da revista Cultura Espírita, uma publicação do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB. Parabéns, viu, João? Tudo de bom. Você tem um prazo de 10 dias, começando a contar esse prazo nesta sexta-feira, dia 22, para vir aqui à rádio buscar o seu brinde, sempre em horário comercial, inclusive nos finais de semana. Tanto em dias úteis como nos finais de semana, você pode vir aqui. É só procurar a portaria da rádio para retirar o seu brinde. É claro, trazendo um documento de identificação. E claro, fica aqui o nosso estímulo para que todos continuem participando, não é isso, Gustavo? Exatamente, todos participem aí. Mandem suas respostas em relação às alternativas que consideram corretas no nosso quiz. Valeu! Espaço Jovem. Passou rapidinho, né, Gustavo? Passou muito rápido. Num instantinho, final do Espaço Jovem de hoje, sniff, sniff. Mas o bom é que na semana que vem estaremos de volta. Em que dia e em que horário? Bom, é sempre às quintas-feiras e aos domingos. Sendo que os domingos o programa é reprise da quinta, sempre às 14h. Isso aí. Marcos, e as dicas, hein? Pois é, as dicas do Espaço Jovem para um consumo sustentável e uma vida melhor. Hoje vamos falar sobre pirâmide alimentar. Isso é super importante para uma boa alimentação. Na base, Essa pirâmide é composta por alimentos ricos em carboidratos que nos trazem energia. Esses alimentos devem ser ingeridos em maiores quantidades durante o dia, e entre eles estão cereais, massas e pães. Logo acima da base estão os alimentos reguladores, que são fontes de vitaminas, sais minerais e fibras que ajudam a regular as reações do nosso corpo. Nesta categoria estão frutas, verduras e legumes. No terceiro nível estão os alimentos que são fontes de proteínas e sais minerais. Eles são constituídos pelo grupo de origem animal, formado por ovos, leite e derivados, e pelo grupo de origem vegetal, como feijões, ervilhas e nozes. E no topo da pirâmide estão os alimentos que devem ser consumidos com moderação, pois além de calóricos, podem levar à obesidade, doenças cardiovasculares e diabetes, entre outras enfermidades. Fazem parte dos alimentos desta faixa óleos, manteigas, margarinas, açúcar e doces. Sabendo aproveitar com moderação, né, dá pra gente comer de tudo e ter uma vida saudável, não é isso, Gustavo? Exatamente. É só fazer uma... Claro. Breve comentário. É, você que participa de mocidade, ou então que é coordenador de alguma mocidade espírita, envie perguntas para nós. Pois, né? Participe. Participe, vem aqui à rádio. Conheça a gente, entre em contato. Olha, é muito fácil fazer isso. Você pode, né, mandar sua mensagem através do e-mail espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br ou através da nossa página dentro do site da emissora da Fraternidade. O endereço é www.radioriodejaneiro.am.br. Não se esqueça de informar sempre a sua idade e de onde você está escrevendo, ok? Espaço Jovem, um programa produzido por André Luiz Coutinho, Gustavo Rezende, Lízia Nascimento, Márcia Coelho e eu, Marcos Leite. Na técnica, a competência de Pablo Luiz. Tchau, galera. Até semana que vem. Tchau, galera. Esperamos você aqui de novo na semana que vem. Pois é. E mantemos contato. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Espaço Jovem, um programa dedicado ao jovem da emissora da Fraternidade. We'll be right back.